Have a good day. The Freaking Alternative, com Tiago Martins. Boa noite, boa noite. Como está tudo aí por casa? Deste lado vai-se andando, sempre com uma vontade enorme de apresentar aos vossos ouvidos o que de melhor se faz no panorama musical internacional. Hoje cá estou mais uma vez para vos deixar contentes e felizes, com um sorriso de orelha a orelha. Digam lá que eu não sou um amor, hã? Pois é. Espero então que se deixem estar desse lado durante as próximas 2 horas, porque preparei para hoje, meu Deus, nem vos passa pela cabeça. Uma coisa é certa, teremos uma entrevista aos Pesticida. Entrevista essa, como nunca antes ouviu em Portugal. Isto porquê? Porque os meus fãs merecem. Então vá, vão buscar uma mini. Por exemplo, uma mini. Descontraiam, avisem os amigos e amem este momento radiofónico como se estivessem a amar a mulher ou o homem da vossa vida. Por agora, Arcade Fire. We used to wait. Cut out. grande, grande começo, duas grandes malhas para abrir, em grande, e que ficaram muito, muito bem juntas. Portanto, os Arcade Fire em primeiro com We Used to Wait e depois Dave Matthews Band com Two Step. Duas bandas, assim, de jeito, digamos, não é? Cheias de história e que, sempre que vêm a Portugal, arrastam um mar de gente até aos seus concertos. Bem verdade. Quem sabe, sabe, como dizia aquele lindo reclame de um banco qualquer. Mas prossigamos com a música de qualidade e passemos, portanto, para o espaço de descoberta musical no The Freaking Alternative. Faça uma vénia, por favor. Assim, bem até lá abaixo. On New Beat. New Beats. Mais um New Beats, mais uma banda. Quem diria que há qualidade suficiente neste país e também neste mundo para vos ter apresentar, semana após semana, um projeto musical digno de ser ouvido do princípio até ao fim. Felizmente, ainda há quem goste de fazer boa música, felizmente, estes meninos e menina, atenção, não são exceção, estendam-lhes, portanto, o braço e com carinho recebam os Deadwood Float. Imaginem um daqueles dias em que chegam a casa e só querem afogar a cabeça num prato cheio de comida. Um daqueles dias em que devoram tudo o que há na cozinha enquanto veem o programa mais ridículo e vazio da televisão portuguesa. Um daqueles dias em que estão cansados ao ponto de se incorporarem e fundirem com a própria mobília. Portanto, a vida é repleta de momentos dolorosos, já sabemos, momentos esses aos quais nos custa tanto fugir. Parece que a tristeza nos consola, nos abraça e nos faz seu cúmplice, digamos. E é aí, nesse exato momento, que entra a música. É aí que precisamos de uma escapatória, de uma fuga. Desiludidos, deitados abaixo e derrotados, ouvimos os Deadwood Float e não sorrimos. Nada melhora ao som deste sexteto. Pelo contrário, as suas melodias calmas e aterradoras fazem-nos pensar, fazem-nos refletir. E é essa reflexão, ao som do folk, que nos faz perceber que a música não serve para nos alegrar. Nunca. Serve para nos situar neste mundo, para nos dizer que fazemos parte dele. E que, por fazermos dele parte, haveremos sempre de sofrer. E aí, este projeto sair diretamente de Columbus, Ohio, não falha. A realidade é dura, mas é nossa. Só nossa. É isso que nos cantam nas suas canções, é isso que nos transmitem a cada triste acorde e a cada triste passagem. A vida continua, eles continuam aqui. Só para nós, só por nós. Para que abaixar os braços, então? A vida será o que quisermos e o que queremos. Isso sim, é continuar a ser embalados por estas lindas músicas. E assim, assim é simples. Fez magia mais uma vez no TFA e iluminou-se o futuro. Os Deadwood Float dizem-nos que estarão por cá até que o mundo acabe. E ainda bem, hoje vamos dormir com um sorriso no rosto e com uma musiquinha contagiante debaixo da língua. Chama-se Denmark. Tomem lá e não digam fundo aqui de mãos a abanar. Portanto, vivam o amor, vivam os Deadwood Float. Let's go to Denmark tonight. We could be happy if only tonight. Leave all your worries behind. No expectations. Just for tonight, let's sail away far from this place. Forget our names, we'll be ourselves, nobody else. We'll find our own Denmark. Let's go to Denmark tonight. We could be happy if only tonight. Leave all your worries behind. No expectations tonight. Alternative. Ficámos com os senhores do Ohio, Deadwood Floats. Sei que gostaram, passo, porque ouvi o meu programa, portanto, onde gostar destas petretas. Ia dizer outra coisa agora, mas não disse. Mas o tempo escasseia e não nos podemos ficar por aqui, portanto, os pesticidas estão já aí a chegar e o prometido é devido. E o que vos devo, lá está, é uma entrevista de fazer os cabelinhos no topo da nuca saltitarem de contentes. Excelente metáfora. Ah, pois, portanto, anseiem aí desse lado pelo momento mais fenomenal desta segunda temporada de The Freaking Alternative, não tentando descurar, mas já o fazendo, não é? Os outros programas. Portanto, os Foo Fighters, até lá, fazemos companhia. Por agora, Everlong, a gente já se ouve. For you, never alone. Don't be there. Sweet Rock and Roll, Jesus, o Jimi Hendrix voltou durante uns breves minutos e presenteou-nos com a sua formidável e para sempre inesquecível Voodoo Child Slight Return. Meu Deus, não conheço mais nada que se assemelhe a isto. Hendrix cá em baixo, pá, temos saudades, miúdo. É verdade, temos pois. Mas vamos permanecer agarrados à boa disposição e para tal, devo lembrar-vos que está na hora da rubrica que nos deixa sempre com um saborzinho especial, a estupidez nas papilas gustativas. Portanto, challenge accepted. É verdade, os resultados do último desafio foram bastante renhidos, mas trouxeram-nos mais um vencedor. Os quatro elementos que fazem o programa O Fim do Mundo, aqui na Esques FM, entraram a pé juntos, cheios de vontade de ganhar, mas no final, um e só um elemento saiu por cima. Desta feita, senhoras e senhores, minha gente, ele é António Vieira, o grande. Numa votação em que participaram 12 pessoas, pá, foi fraquinho desta vez. É o fim do mundo, não é? Portanto, a gente compreende. O António arrecadou o maior número de votos, 5 no total. Parabéns, António. Cá nos voltaremos a ouvir. Ah, pois é, nem tu sabes o quanto eu cá te espero. Vamos então ver do que é que são capazes as meninas que hoje nos vêm dar conversa. Vamos a isso. Elas prometem. Challenge accepted. Fatality. Portanto, challenge accepted. Já a gente está mexendo nos microfones, espetacular. Sejam bem-vindos mais uma vez à rubrica mais estúpida que existe neste programa, ainda assim cheia de talento. Portanto, hoje vamos dar jus a esse repto, vamos mostrar-vos o talento. Para tal, temos cá a Catarina Nunes, do Podcast. Catarina, olá! Olá, Tiago, tudo bem? Opa, vai correr bem isto hoje, ok? Então não vai. Oh, claro que sim. Também Ana Constantino. Oi. Opa, e Cláudia Costa. Olá. Do quê? Do Old School, né? grande programa também. Portanto, hoje fazemos aqui um mix, como fizemos com as meninas do Quando os Macacos Miravam o Mundo e da Teorias da Fruta, aqui há 3 semanas atrás. Voltamos ao mix e voltamos a juntar mais 3 meninas desta feita do Old School e do Pod da Cat, aqui em representação neste Challenge Accepted. Isto que vai correr muito bem, eu tenho a certeza que sim. E, portanto, não perdendo mais tempo com isto, eu vou-vos apresentar então a situação. Acontece que, em frente a uma estação de comboios, estão dois taxistas, a Cláudia Costa e a Catarina Nunes. Pronto. Portanto, estão sem trabalho, vai para 3 horas, e como qualquer bom taxista, já estão fartas de estar à espera, e já disseram mais as neiras do que o Marco Horácio e o Fernando Rocha juntos em noite de Levanta-te e Ri. Portanto, a coisa continua escassa até que, por fim, surge um mulherão à procura de transporte, desta feita, Ana Constantino. Pronto. A Cláudia e a Catarina, taxistas muito benfiquistas, com bigode farfalhudo e casadas com as suas respectivas cônjuges, vai para 10 anos, travam agora a batalha das suas vidas. E a batalha é levar uma mulher linda, neste caso a Ana, não é? De Benfica ao Cais do Sodré. Nesta demanda, cada uma vai ter de apresentar os melhores argumentos para levar a Ana. Pronto. E enquanto tu, Ana, tens basicamente de fazer o possível e o impossível para não pagar o que é que seja. Por exemplo, descrever o quão fatalmente sensual és. Entende? Pronto, a situação é esta. Tem à vossa frente os tais papéis. Esses papéis, vocês já sabem, têm de incluir ao meio do vosso discurso. Não os podem ler, não os podem ler, repito. É que a ideia é lerem-nos na altura, ou seja, não os conhecem, não sabem o que é que vão dizer. Alguma dúvida? Aproveitem para perguntar já. Se não, não acho que não. Se só fosse na altura, hein? Pronto, não safar na altura, a minha última pergunta é: aceitam o desafio? Desafio aceito. Sim. É? Muito é. Medo. Cheio de confiança. Portanto, vamos a isso. Challenge accepted. Challenge accepted. Olha, quem é que está por aqui para me levar ao Cais do Sodré? Opa, é mesmo isto que nós queríamos. Estamos aqui há 3 horas, não aparece ninguém. Ainda por cima aparece aqui uma senhora tão bem aparentada. Não, não, não, não te faças já aqui ao bife, que eu disse primeiro. Oh, Gomes, eu estou aqui há mais tempo. Não, não, não, oh, Fernando, desculpa lá, mas quem vai levar esta senhora sou eu, porque eu já tenho muita experiência e eu sei. A senhora quer ir para onde? Cais do Sodré. Quem é que tem mais disponibilidade? Eu fico mesmo no caminho disso. Não, não, eu é que fico, porque eu ia mesmo para lá. Diabo. Mas eu também ia. Oh, senhora, diga lá, você prefere ir comigo, não prefere? É. O senhor tem assim um bocado de mau aspecto. Desculpe lá. Como mau? Oh, Fernando, oh. Eu bem te disse. Outro dia veio aqui uma cliente que se virou para ti e disse assim: quando a Páscoa chegar, quero ver onde metes os ovos. Eu bem disse que isso não era um bom sinal. Por isso, quem vai levar esta senhora ao Cais do Sodré sou eu. Você também não tem assim de bom aspecto. tenho boas. Você tem aspecto de quem está a ouvir o relato de Benfica em seu carro. E acho que já vai a 5. Oh, por isso está é melhor... a falar mal do Benfica. Eu estou como é que está a falar mal do Benfica? A senhora não sabe as maravilhas que o Benfica nos proporciona. Olha, só para saber, eu um dia encontrei-me com o Jorge Júlio e sabe o que ele me disse, sabe? Semiologia é a minha cadeira preferida. Oh, como eu compreendo o Sr. Jorge Jesus! Ah, desculpa. Afinal, quem é que me vai levar ao cais do Cedré? Levo eu, senhora. Não, não, Fernando, desculpa lá, mas quem é que o Gomes é que vai levar esta senhora tão bonita ao cais do Cedré? Então, mas eu até lhe faço um desconto especial e tudo. Ah, então assim é outra conversa. Quem é que faz o maior desconto? Ah, desconto é comigo. E pode ver que o meu carro tem uns estofos muito, muito confortáveis. Outro dia entrou lá uma senhora e disse-me... Arraio parte aos sapos. A senhora não gostava de sapos, eu compreendi, mas fomos felizes até ao destino. Correu muito bem. E olhem que estou com pressa, que quero ir ver o mar com a Ana Leal. Portanto, olha, eu tenho bilhete para isso também, que eu não tenho, mas arranjo. Vou consigo. O que é que me diz? Eu e você. Eu não quero ir consigo ver. Então porquê? Porquê é que não quero? Porque você tem mau aspecto, já lhe disse. Não tenho mau aspecto. Olha, no outro dia cruzei-me com uma senhora assim mesmo atraente. Parecia quase você, mas era um bocadinho mais bonita. Sabe o que ela me disse? Está a dizer que a outra é mais bonita que eu? Não, não. Olha, muito obrigada. Fica para a próxima. Oh, Fernando, tu e os teus engates. Isto nunca ia correr bem. A gasolina fica mais barata se não a pagar. Portanto, Deusinho. Oh, minha senhora, venha lá que eu estou maluco por malucas. Deixe lá, já fiz a minha decisão. Se é assim, está bem. Não há volta a dar. Não quer vir comigo, eu faço-lhe um desconto. Metade do preço. O que é que me diz? Não. Isto não pode ser assim. A senhora vem comigo, vem muito bem acompanhada e todos os meus clientes dizem muito bem dos meus serviços. Dizem-me sempre: o Costa concorda e virou o boneco. Ai, se a mim parece-me bem. E se há mais bonitas que eu, vá dar boleia a elas. Deusinho. Mas a minha senhora, pelo amor de Deus, compra uma pulseira com bugigangas. Se ainda fosse diamantes, agora bugigangas. Eu faço-me desconto. Eu tenho aquecimento. O banco vibra e tudo. Venha comigo. Tenho que assim. Você está-me a fazer ofertas dessas? Mas é para o seu bem-estar. É só para o seu... Indecentes. Adeus. Oh, diabo. E, portanto, parece-me que a Ana optou, então, pela bela da boleia aqui do Gomes, não é? Sim. É o Gomes. Espetacular. E desta forma fechamos o Challenge Accepted. Com o jeitinho que o Gomes parece ser para a coisa, és capaz de chegar ao cais da Cedré amanhã, Ana. No entanto, boa escolha. Se bem que a Cláudia também parecia estar ali à altura, não é? Acho que estragaste tudo na altura em que disseste que havia gente mais bonita do que a Ana neste mundo. Que é mentira. Portanto, muito obrigada às três. Não se esqueçam, o passo mais importante agora é obrigar o pessoal a votar. Não se esqueçam disso. Portanto, vão ao Facebook. Vão ao Facebook amanhã domingo, porque vai lá estar o podcast e à frente do podcast, à frente não, por cima, estará então uma pergunta para a malta votar em vocês. Convençam os amigos, chateiem-nos e pronto, já sabem que a vencedora, eu vou dizer isto bem que ainda não está determinado, mas a vencedora virá cá para enfrentar os restantes vencedores dos últimos Challenge Accepted. Portanto, isto é tipo Liga dos Campeões. Vai ganhar o Benfica, suponho eu. Portanto, muito obrigado mais uma vez, pessoal. Divirtam-se. Acompanhem também os dois programas aqui em destaque hoje, o Pod da Cat e o Old School. Querem dizer os horários só para ajudar lá para casa? Sim, Old School, quinta-feira às 11 da noite. E o Pod da Cat, terça-feira às 11 da noite. Pronto, portanto, não tem o porquê de falhar, não é? Sejam felizes, votem muito, divirtam-se. E já sabem, o Challenge Accepted volta para a semana. Com um bocadinho mais de brilhantismo. É, vamos tentar um bocadinho. Estou a brincar. Vá. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Challenge accepted. The Freaking Alternative. Fenomenal, arrepiante, de cortar o fôlego. O Challenge Accepted de hoje foi tudo, menos isso. É verdade. No entanto, fica aqui uma obrigada à Ana Constantina, à Cláudia Costa, do programa Old School, e também à Catarina Nunes, a mentora do enorme Pod da Cat. Espero que tenham gostado, porque foram as únicas. Não, nada disso, estou a brincar. Voltemos à música, antes que elas me batam. Os Pesticida vêm já a seguir aos Deus. Esta chama-se Nothing Really Ends. Wasn't much of a plan. I just started walking. I had enough of this old town and nothing else to do. was one of those nights. You wonder how nobody died. We started talking. You didn't come here to have fun. You said, well, I just came for you. Do you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance of doing that old dance with someone I've been pushing away? And touch, we touch the soul, the very soul, the soul of what we were then. With the old schemes of shattered dreams lying on the floor, you looked at me, no more than sympathy. My lies, you have heard them. My stories you have laughed with, my clothes you have torn. And do you still love me? I have a chance of doing that old dance again. Is it too late for some of that romance again? Let's go away, we'll never have the chance again. You lost that feeling, you want it again, more than I'm feeling. You had it going. All that you know, you lost that feeling. So come down and show. Let accusations fly like in that movie. You know, the one where Martin Sheen waves his arm to the girl on the street. I once told a friend that nothing really ends, no one can prove it. So I'm asking you now, could it possibly be that you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance of doing that old dance again? Is it too late for some of that romance again? Let's go away, we'll never have the chance again. Sido em estúdio, tempo de nos divertirmos um bocado e de ouvirmos as histórias da banda de punk rock mais eclética e cheia de sucesso que Portugal já viu e conheceu. Hoje é uma boa noite, minha gente, não duvidem disso. Sejam, portanto, bem-vindos, digo eu, dizem vocês, ao espaço de entrevista Voz Off. Voz Off. diz o jingle que acabámos de chegar à rubrica Voz Off, e diz bem, portanto, é tempo de entrarmos pela zona de entrevistas adentro, isto sim, e de aprendermos alguma coisa com uma banda que tem tanto para nos ensinar. Infelizmente, essa banda não pode estar toda aqui presente hoje, é verdade, no entanto, o homem que aqui hoje os representa é por si só um poço de histórias, de inúmeros anos de carreira e de boas músicas, portanto, e ainda também vale a pena salientar o único elemento fundador ainda a tocar na banda. Portanto, hoje, meus caros, apresento-vos então João Sampaio, o grande vocalista e baixista dos enormes Pesticida, é verdade, Pesticida da Freaking Alternative. Vai ser um bom dia, pá, digo eu. João, seja bem-vindo. Olá. Antes de mais, pá, ao grande TFA. Obrigado por cá estares, pá. Sim, senhor, vai ser uma boa noite, porque isto passa uns dias. Pá, é uma amanhã, honra estar aqui para todo o pessoal do TFA também, malta nova, ouvir Pesticida mais uma vez. Prazer, pá, é um prazer ouvir-vos, independentemente das idades. E portanto, olha, começo já por aí, falemos então em anos. Portanto, já lá vão cerca de 25 anos a abanar o capacete, não é? É verdade. O que me leva a perguntar-te, por fim cansado ou pronto para mais 25? Até o momento estou pronto para mais 25, nós começamos em 86, tivemos um interregno de 9 anos, não é? Ou seja, de 2004 a, de 94 a 2003, sensivelmente, estivemos parados, e só em 2003 é que a banda reiniciou, reativei os Pesticida. Pá, as coisas têm corrido bem, têm superado as expectativas, a ideia era fazer as coisas descontraídamente, uhum. E têm superado as expectativas. Daí termos seguido com a banda para a frente, estou a trabalhar com o pessoal que quer fazer as coisas nos mesmos moldes que eu tinha idealizado, descontraídamente, sem grandes stresses, e é assim que se consegue levar uma banda para a frente. Muito bem, e continuas um puto do punk rock, apesar dos 46 anos, não é? Acertei? Sim, mais ou menos, eu sou bastante eclético, não tenho a energia que tinha quando tinha 20 anos, evidentemente. Agora, em palco, tento fazer com que isso não transpareça. Ou seja, acabo por combatar com mais técnica, com mais maturidade que existe, adquirida nestes 20 anos de rocalhada, não é? Pá, perdem-se umas coisas, óbvio, ganham-se outras, tem de se contrabalançar isso tudo. E achas que os Pesticida continuam, digamos, os putos do punk rock português, ou são cada vez mais os senhores do punk rock português? É difícil dizer-te. O que eu acho é que num espetáculo de Pesticida continua a haver muita, muita energia. Pá, isso não se perde, isso é porreiro manter, ou seja, é porreiro subir a um palco e que o espetáculo de Pesticida tenha a mesma energia que tinha há 20 anos atrás. É isso, isso tem acontecido, não é? Ou seja, para mim seria degradante se o pessoal tivesse a ver Pesticida 20 anos depois disso. Aí a grandes cotas já não se conseguem mexer. Brigada do reumático em palco. Pá, isso não tem acontecido. Os espetáculos de Pesticida são espetáculos de pura energia, são espetáculos de rock. Agora, uma coisa que eu friso bastante é que já desde 86, se bem que em 86 Pesticida era muito conotado com o espírito punk, mais pela atitude, até mesmo pela imagem da banda. A verdade é que nós desde o princípio tentámos ser bastante, bastante ecléticos, procurar outros caminhos a nível musical, a nível rítmico. Isso fez com que não nos fechássemos no baú e que musicalmente pudéssemos ter várias saídas, pudéssemos explorar caminhos diferentes. Eu posso dizer que eu sou um apaixonado de música tradicional, de jazz, sou uma pessoa que ouço muita, muita música diferente. Pesticida, pá, é uma banda de... Como qualquer banda de pop rock, é uma banda que eu posso considerar um fenómeno urbano, não é? Uhum. E como tal, é uma banda essencialmente de rock urbano. Portanto, sentes que não vai, é um bocado ilegítimo, ou fica um bocado aquém chamar-vos punk rock apenas? Hoje em dia sim, hoje em dia seremos uma banda de puro rock, daquilo que é o rock nacional. Quando começamos em 86 era quase uma honra e era uma batalha estar a fazer rock, fazer pop rock cantado em português. Havia uma guerra até pelo pessoal que se batia de escrever em português e de defender a lusofonia. Nós decidimos ir por esse caminho. Exato, nós decidimos ir por esse caminho. Eu hoje em dia não vejo que isso seja, uma guerra, algo que se deva bipolarizar, defender a lusofonia ou ir mais pela lusofonia, pelo inglês, pelo anglo-saxónico, uhum. Visto todo o pop rock lá fora é cantado em inglês e comercialmente abre mais portas. Não vejo que isso seja, uma guerra que se possa fazer. Epá, as pessoas têm de fazer é aquilo que gostam. Nós, pessoalmente, se bem que não temos pretensões de escrever poesia, a verdade é que para nos exprimirmos da melhor maneira, temos consciência que dominamos um bocadinho melhor o português do que qualquer outra língua estrangeira. Mas não, foi por isso que decidimos... Mas falas em português e cantas em português também, não só por causa disso, não é? De certa forma, também acredito que haja aí uma paixão lá está, por essa lusofonia mesmo. Sim, e é porque é a língua materna e é claro. Aquela que realmente nós dominamos mais facilmente. Daí termos seguido por este caminho, não é? E marcou, isso marcou, como marcava na altura as bandas dos anos 80, foi o chamado boom do rock português. Uhum. Se bem que para mim foi o segundo boom, o primeiro terá sido em 81, com o Chico Fininho, do Rui Veloso, com o Hard Rock. Foi o álbum que realmente deve ter sido o primeiro álbum de pop rock nacional cantado em português que chegou às tabelas de vendas. Foi o Hard Rock do Rui Veloso. Um grande álbum. Se bem que isso terá sido o primeiro boom em 81, se bem que para trás já haviam grandes resistentes, já mesmo no tempo da Velha Senhora, nos tempos do fascismo, com os egos, sim, havia coisas muito interessantes e que tinham muito mais dificuldade de se impor. Muito exatamente. Mais. Olha, então, falando nessa herança lusa, eu pergunto, sentes que as pessoas vos põem um bocado nos ombros esse título de banda lendária e de memorável? Nem por isso. Eu acho que Pesticida, pelo historial que tem, pelos 7 álbuns de originais, poderia ter uma exposição mediática muito maior. Uhum. Isto sou eu que diga, pá, não sou eu que faço essa exposição mediática, é realmente quem está desse lado, não é? Quem, somos nós, quem, pá. O pessoal dos mídia é que fará. E realmente, pá, eu penso que é uma banda, pelo historial que tem, pelo património que já tem, poderia ter um historial maior. Eu estou a dizer isto porque fizemos estes são pequenos exemplos, fizemos uns 20 anos, um espetáculo de 20 anos de Veneno e Portem-se Bem, onde fomos festejar os 20 anos do lançamento do nosso primeiro álbum. Na altura esgotámos a sala do Music Box, ficou malta à porta. A verdade é que se tu procurares nos mídia, pouca gente falou disso, não é? Pá, eu acho que é um pouco aquela. Mas agora vocês foram muito falados nesta altura do mais lançamento. Mais ou menos, se reparares o nosso álbum de originais do ano passado, uhum. Também... Pouco mediatismo teve, e é um álbum de originais que está porreiro, gravado com o Ramalho, que foi o mesmo produtor que gravou em 89 o Portem-se Bem do mítico Sol da Caparica. Mas pronto, epá, isto sou eu a dizer. Eu pessoalmente acho que a banda devia ter mais exposição mediática, mas também parte de vocês, se, não? Quem está desse lado da barricada não lhe dá, para alguma coisa deve ser. Mas pessoalmente, o que eu acho é que hoje em dia, e isso é algo que os Pesticida batalham muito, é que há uma grande manipulação dos hábitos de consumo. Nós batalhamos muito com isso porque achamos que em termos mediáticos, em termos promocionais, isso verifica-se não só na música, mas em tudo. Cada vez mais os grandes grupos económicos que dominam pá, o comércio de música, o comércio de alimentação, o comércio dos medicamentos, tudo, cada vez gastam mais em alienar as pessoas, em manipular os hábitos de consumo das pessoas. Pá, os Pesticidas são uma banda que é incómoda porque alerta para os perigos de uma sociedade manipulada e para um bando de carneirinhos que não pesa. Ou seja, vocês, mas dizia-te, eu também parto um bocado de vocês essa publicitação, não é? Vocês anunciarem quem é que são. No entanto, acredito que, tal como me respondeste positivamente, acredito que também respondas positivamente a outros projetos que vos queiram conhecer e que te queiram conhecer. Sem dúvida, isso, sem dúvida. Pá, quem nos quer conhecer, como tu que nos contactaste, para nós é uma honra, não é? É algo que nos está a contactar porque valoriza de certa maneira o nosso trabalho. Portanto, nunca disseram não. Já não têm recebido tantas propostas como gostariam, é o que me estás a dizer. De pessoal dos mídia, da malta dos mídia que pode promover. Temos tido bastantes solicitações e vamos respondendo. Ainda assim há quem daquilo que tu gostavas, é isso? Não, eu estou contente. Agora, acho que a banda que é, com o historial que tem, talvez pudesse estar a chegar a mais pessoas se a malta, sobretudo a malta das televisões, quisesse pôr Pesticida aí a bombar. Eu lembro-me, mas isto é um problema, não é só de Pesticida. Realmente, falando das bandas mais alternativas, o que eu noto é que hoje em dia a malta faz clipes, por exemplo, e só tem mesmo a net para sim, os promover. Mas isso é a nossa própria televisão que não está preparada. Exatamente, para exatamente. Coisas. Portanto, não será um problema dos Pesticidas, é um problema que se põe para todas as bandas, não é? Não há uma aposta de ninguém naquilo que se faz cá em Portugal. Sim, raramente se vê música na televisão. E falando em música, vamos então para aquelas que são as tuas primeiras escolhas. Eu vou-te então pedir, vamos alterar aqui um bocado a ordem disto, como eu tinha dito há bocado, e se calhar começamos cronologicamente, sim, pelos Sex Pistols. O João trouxe-nos aqui Boas Malhas, 6 Boas Malhas, vamos ouvir duas já de seguida. Portanto, Sex Pistols com Silly Thing, e vamos dar um salto, não vamos ouvir este senhor, vamos ouvir outro. Falavas-me tu há bocado deste senhor, o Negu Gorriak, com Radio Raim. E agora eu pedia-te que nos explicasse, assim por alto, porque já falamos no Negu, porque este vai dar conversa, já me disseste há bocadinho, sim. Mas pedia que me explicasses porquê os Sex Pistols aqui, para além do óbvio. Os Sex Pistols foram os precursores do punk, serão o grande ícone do punk, e como tal foi a escolha que eu fiz porque estão em primeiro lugar dentro de todo o movimento punk. Nós, na altura em que começámos Pesticida, era isso que ouvíamos. Podia ter escolhido outras bandas que ouvíamos também da mesma onda, os Ramones, o Buzzcocks, The Stranglers, havia montes de bandas que nós ouvíamos. Eu tinha de escolher 6, pá, escolhi realmente os Sex Pistols, porque os Sex Pistols foram os precursores e talvez mediaticamente foram os que deram mais força a todo o movimento punk. Ainda há malta a ouvir isto hoje? Foram os que incendiaram o rastilho. Eu acho que sim, porque pá, são uma instituição. Thank you. ibiltzeko atzakan txepe arditozo eta pasutan amoiarekin bestetan aldiz korrotuarekin eta pasutan amoiarekin bestetan aldiz korrotuarekin horrelakoa da bizitza egin zazu behar duzuna horrelakoa da bizitza egin zazu behar duzuna horrelakoa da bizitza egin zazu behar duzuna Raparekin dantza orduko Dina berezeko txezkero Magista onko Utsi zuela Jakitea ez zaigu harrituko Papi, papi, raparekin Gustatzen zaidan mugimenduarekin Horrelakoa da Bizitza Egentzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Egentzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Egentzazu Behar duzuna Portanto, voltamos ao ar depois de ouvir Negu Gorriak, isto, obviamente, depois de ouvirmos o Sex Pistols, como eu tinha dito há pouco. E perguntava-te, João, Negu Gorriak, quem é este senhor? Tu tinhas dito há bocadinho, agora explica-me. Negu Gorriak é a segunda banda do Firmin Muguruza. O Firmin Muguruza começou com os Cortato e nós, Pesticida, em 86, tínhamos muito, muito a ver com todas essas faixas, com toda essa música que vinha do rock radical basco, portanto, coisas muito alternativas, que eu tinha tido contacto, uhum. Porque em 84, 85, eu tinha ido trabalhar para fazer vindimas pela Europa fora, e encontrei malta basca que andava a ouvir isso, andava a ouvir a banda da altura, que eram os Cortato. E realmente eu identifiquei muito com essa banda, não é? Com essa primeira banda do Firmin Muguruza. É engraçado porque foi uma referência para PES, para aquilo que Pesticida começou a fazer, e o mundo é pequeno, o Firmin Muguruza acaba por ser também um fã do Joe Strummer, está tudo interligado, não é? Acaba por tematicamente e musicalmente ter tudo a ver com aquilo que Peste queria fazer também. Eu não te trouxe Cortato, que era a banda que estávamos a ouvir, que é a primeira banda do Firmin Muguruza, porque já não tinha lá em CD, só tinha em vinil. Maneira, trouxe Negu Gorriak, que é a segunda banda dele. Depois dessa banda, ele criou um catálogo, uma editora, que é a Eza Nozenki, onde promoveu vários grupos de música de intervenção basca, rock, uhum, de intervenção. E pronto, e foi construindo uma carreira de rock radical. Carreira polémica. Não, sim, algo polémica e que não passou muitas barreiras. Se bem que aqui em Portugal há muita malta que ouve e gosta de ouvir e que conhece o que se tem feito por aí. Muito bem. Eu recomendo vivamente. Dá para ver que sim. Portanto, fica aqui a mensagem do João. No entanto, eu gostava de perguntar também, e porque vale a pena estar cá tu, mas também vale a pena falar um bocado sobre ti e não só sobre os Pesticida. Quando é que entra a música na tua vida? É em 86 também, quando entras para os Pesticida, ou nem por isso? Ou antes disso? Eu antes disso, eu em casa havia, eu sou o mais novo de quatro irmãos, de maneira que dos meus irmãos mais velhos, pá, tive contacto com todo o rock progressivo, o hard rock, todas as coisas dos 60, 70, uhum, me chegaram. Pá, Doors, Stones, Jimi Hendrix, Pink Floyd, uhum, Gentle Giant, tudo, Led Zeppelin, veio tudo dos meus irmãos. Para além disso, tenho na minha mãe uma referência com a minha mãe. Ouvia desde pequenino clássica, música de intervenção também, música de intervenção portuguesa e francesa, chanson francesa, mais de 68, coisas na altura proibidas, mas que ela não sei como conseguia fazer chegar a casa, os Zeca, as coisas de intervenção, a música brasileira também chegava a casa. Portanto, houve sempre muita, muita, muita música lá em casa. E pronto, eu posso dizer que quando comecei a tocar em 83 havia já bastante background para começar a desenvolver. É claro que, pá, sendo um puto da cidade, quando tive contacto com as guitarras elétricas, o que eu queria fazer era rockar. Evidentemente. Acho que é comum em quem mexe numa guitarra elétrica. E então, voltando a 86 e relembrando o início dos Pesticida, como é que o João Sampaio, na altura também o Luís Varatoz e o Raposo, se conheceram e se juntaram numa banda? Como é que aconteceu isso? Na altura, o engraçado é que nós, eu e o Varatoz, conhecemos para uns ensaios que o Zé Leonel, que tinha sido o primeiro vocalista de Chutes e Pontapés, estava a fazer. Ou seja, o Zé Linel foi o primeiro vocalista de Chutes e Pontapés, deixou os Chutes e Pontapés, depois tentou fazer uma banda e eu soube que ele estava a fazer uns ensaios, fui até lá, conheci o Luís Varatoz, aquilo acabou por não dar em nada, ou seja, aquilo acabou por não seguir o rumo que o Zé Linel queria. O Zé Linel mais tarde acaba por fazer os Ex-Votos, mas não foi daí que saíram os Ex-Votos. Daí, as únicas pessoas que criaram algum entendimento, então, alguma empatia, fui eu e o Luís, continuámos a tocar juntos. Mais tarde, o Luís recrutou o Raposo, que vinha da Holanda, e eu recrutei o João Pedro, que era do bairro de Alvalade, ali do Padre António Vieira, andava no Padre António Vieira comigo. Fizemos os Pesticida, aí começamos a tocar os quatro. Mais tarde juntou-se o Raposo, mas pronto, foi assim, epá, fomos-nos juntando e partiu tudo realmente de uns ensaios que o Zé Leonel estava a fazer, que espontaneamente acabaram por seguir outra direção. Dizes-me tu, o João Pedro entra alguns meses depois, vocês conheciam-te, como é que foi depois isso? Sim, eu já o conhecia, ele era do meu bairro, portanto era de Alvalade, andava ali no Padre António Vieira, como eu. Ele na altura cantava com o Ribas numa banda de punk hardcore que eram os Cudos Judas, eu já a conhecia. Eu antes disso também tinha tocado numa banda de liceu com uma alta amiga. Fizemos talvez o primeiro espetáculo junto no Padre António Vieira. Claro que essas bandas acabaram por não darem nada, por ter... São aquelas bandas que começou também. Sim, um período muito, muito curto, cada um depois segue a sua vida, não é? E aquilo dispersa tudo. Mas na altura, em 86, quando os pesticidas, quando o embrião dos pesticidas começa a dar em alguma coisa, de repente é preciso um vocalista para atender a um espetáculo que nos propuseram fazer. Pá, e eu lembrei-me dele e pronto, e foi uma escolha feliz até na altura. Foi a escolha certa na altura, dizes-me tu. Acreditas que os fãs têm saudades de ver e de ouvir o João atrás do microfone? Eu acredito que sim. Aliás, ele esteve a trabalhar com os Pesticida de 2007 a 2010. Ele saiu em dezembro de 2010. Saiu em dezembro de 2010. Está a fazer Pan Sinatra, que é um outro projeto dele. Pá, e pronto, e é assim. Pesticida é uma banda pela qual já passaram 15 músicos. Nestes 25 anos é assim que tem de ser, ou seja, quem quer estar em Pesticida tem de estar corpo e alma, não é? E pronto, e pá, a partir do momento em que... E porquê é que ele sai então? Porque tinha outras prioridades, queria fazer Punk Sinatra, tinha o trabalho dele e era difícil realmente para ele conciliar o trabalho, a outra banda. E queria dar prioridade aos Punk Sinatra, que seriam uma banda realmente onde ele lidera, não é? Pesticida, na verdade, é uma banda onde ele teve de 86 a 89 e depois voltou quase 15 anos depois, não é? Vocês sempre saíram bem? Sim, sim, sempre teve tudo impecável. Mas sentes que houve algum ressentimento na saída dele, ou não? Eu, por mim, está tudo super fixe. E nos 15 músicos que chegaram a sair? Houve alguma vez alguma situação assim mais chata? Não, está tudo fixe. Epá, cada qual seguiu o seu caminho, é assim que as coisas têm de ser. Se me vieres perguntar se eu tenho mais relacionamento com alguns músicos que saíram do que com outros, é evidente. Eu, por exemplo, com o Orlando, que é um amigo meu que... A maior parte do tempo nem trabalho em Portugal, será uma pessoa com quem eu contacto semanalmente, não é? Ou com o Raposo, ou mesmo com o Nuno Rafael, que veio produzir o álbum de 2007, ou o Marco Franco. Epá, houve tanta malta que passou pelos Pesticida, é evidente que pronto, há mais empatias com uns e... Sim, e com esses acabamos por ter um contacto mais direto, não é? Sendo tu o único membro fundador ainda presente, sentes-te, por causa disso, um bocado o pai da banda? Ou nem por isso? Não. O que eu sinto é que fui o único elemento que quis realmente salvaguardar a banda no momento em que achava que a banda poderia ter futuro. E fui a única pessoa que pensou assim, não é? Ou seja, dos fundadores que lá estavam, já ninguém tinha vontade de dar continuidade à banda. Eu achei que era uma banda que ainda tinha bastante malta que curtia e que gostava que a banda continuasse, não é? Ou seja, apesar de não ser um fenómeno de popularidade, Pesticida é uma banda que tem um grupo de fiéis de norte a sul, epá, que eu posso comparar, também. sim, hoje em dia posso dizer todas as idades e que eu posso considerar que é uma banda de culto, não é? Aquela malta que gosta e que se identifica com Peste, gosta e identifica-se porque Peste é, de certa maneira, única, uma banda única dentro do panorama nacional. E essa malta curtia que Peste seguisse para a frente. Muito bem. E já que falamos no início da vossa promissora carreira, o primeiro álbum, dizeste o Veneno, saindo em 87, é isto, não é? Sim. E foi reeditado em 90. Exatamente, foi reeditado em 90. Mas pelo que sei, a capa original, vocês acabaram por mudá-la em 90, mas a capa original era uma cópia do London Calling dos Clash, é verdade? Não, a capa sempre foi a mesma. A fotografia terá algumas semelhanças em termos técnicos com a capa do London Calling. Mas a capa do Veneno sempre foi aquela capa dos cães. Não. É engraçado, o fotógrafo que fez essa capa nesse ano recebeu o prémio de melhor capa do ano com a capa do Veneno e simultaneamente recebeu o prémio da pior capa do ano com a capa do Circo de Feras do Circo de Feras. Portanto, tinhas razão, de 87 é o Circo de Feras e que de facto acaba por ser essa capa de que nos falavas. Que pronto, independentemente das opiniões, ficam um bocado aquém de... É verdade, pá, estes anos todos, depois da... Sabes como é que é? O álcool e as drogas fazem-me perder a memória e outras coisas que eu não me lembro. Criatividade, não é? Pronto, foi tudo bem. Não, mas é isso, o Álvaro Rezende, nesse ano, foi premiado pelo Blitz com o prémio de melhor capa do ano com o Veneno de Pesticida e o prémio de depois pior capa isto. Do ano com o Circo de Feras de Chutes e Pontapés. Ali falávamos nós em London Calling, dos Clash. Portanto, para além desta conversa sobre a capa, eu depreendo, pela conversa que também já tinhas tido acerca do... Agora relembro-me o nome, Strummer. Joe Strummer, o líder dos Clash, o grande líder dos Clash. Trazes-nos também aqui, lá está a música London Calling, do auto-intitulado álbum, segundo esta música, para ouvirmos. Queres explicar porquê, para além do facto de... Pá, os Clash são a grande, grande referência dos Pesticida. O Joe Strummer é o meu grande guru. Não só... Pelo caminho que ele decidiu seguir musicalmente, como pela mensagem que ele tem, pelo ativismo político que ele decidiu fazer, é a minha grande referência, sem dúvida. Eu trouxe o London Calling porque os Clash são realmente a banda de eleição dentro do pop rock, dentro daquilo que eu ouvi quando comecei a fazer Pesticida. Não será o melhor, será aquilo que eu identifico e que tenho como referência número um para aquilo que eu queria fazer com Pesticida. Muito bem, explicado. Sem dúvida que os Clash com este álbum, com o London Calling, mostraram que era uma banda que queria fazer muito mais do que punk rock, não é? Lembro que o London Calling é um álbum duplo. Que ainda hoje está entre os 100 álbuns mais importantes do pop rock, não é? E logo a seguir os Clash editam o Sandinista, que é um triplo e que também está entre os 100 mais importantes álbuns de sempre do pop rock. Pá, ou seja, é uma banda que decidiu fazer pop rock e ser eclética e explorar os ritmos que queria, desde rock, reggae, ska, mas dando sempre personalizando sempre as coisas. Quem ouve Clash identifica logo Clash. Exato. Portanto, pá, isso é super importante. Acredito e concordo, aliás. Portanto, explicado fica. Seguimos então para Clash com London Calling. Zone. Forget it, brother, you can go it alone.

Portanto, estamos de volta, mais uma vez, isto depois de ouvirmos Beastie Boys com Fight For Your Right, a eterna música, não é? E, portanto, anos 90, chegamos lá. Queres-nos explicar o porquê dos Beastie aqui? Os Beastie Boys foram uma referência para os pés também, porque, gente, é? Porque sim, acredito, e na sim. Altura... Na altura foi uma banda engraçada, uma banda que vem com propostas ecléticas também, porque é uma banda que começa a fazer rap e hip hop, mas que depois também tocava rocalhada. Portanto, mais uma vez, tal como os Pesticida, tal como as referências dos Pesticida que falámos anteriormente, não é? O Joe Strummer, os Clash, aparecem os Beastie Boys em 90, que era uma banda bastante eclética, uhum. Não é? Tanto a fazer rap e hip hop como a rockar com essa faixa. Portanto, os Pesticida nos anos 90 começam já a sofrer transformações. Entretanto, tinha saído o Orlando, tinha saído o João Pedro, tinha entrado o Nuno Rafael. Mais tarde, acaba por sair o Raposo, entra o Marco Franco. Começa a vir sangue novo para os Pesticida e os anos vão andando, nós começamos a ouvir outras coisas. Nos anos 90, realmente os Beastie Boys foram uma das bandas que marcaram o nosso imaginário Pesticida. Era aquilo que nós ouvíamos na carrinha quando andávamos pela estrada. Era um dos álbuns que ouvíamos quando andávamos pela estrada. Portanto, inspirações e influências são muitas, dizes-me. São tu. Muitas, ao longo destes anos todos eu posso falar-te de outras, Suicidal Tendencies e outras bandas como Mucky Pup, bem mais pesadonas, também eram referências para e a nível Pesticida. A nível português, a nível nacional? A nível nacional, realmente, os Chutes e Pontapés, que eu deveria ter referido quando se falou no princípio dos Pesticida, quando ouvíamos Rock Radical Basco, era uma das referências para qualquer banda que estava a começar. Os Chutes eram uma referência, não é? Eu, na altura, isto nos anos 80, teria os Chutes, o Jaf Mega, como, e até os UHF, como as três grandes bandas de pop rock nacional. Eram as três muito boas bandas na altura, nos anos 80. E cada vez que falo em vocês, sou obrigado a destacar a brilhante versão que vocês fizeram da Morte Saiu à Rua, do Zeca Afonso. E tenho de perguntar, Zeca Afonso é, portanto, um dos ídolos do Peste? Não sei, o Zeca Afonso, para mim, é uma das grandes referências, como eu te digo, é algo que eu já escutava desde puto, pequenino, com a minha mãe, não é? É algo que desde o fim dos anos 60 se ouvia em minha casa. O Zeca tem uma carreira, todo um património musical que é muito, muito, muito importante, sim. E que nós, Pesticida, gostamos de certa maneira manter e trazer. Foste tu que tiveste a ideia de fazer esta versão? Nós, na altura, fizemos a primeira versão quando fomos convidados para ir a uma homenagem ao Zeca. Uhum. Muito antes de 94, houve uma homenagem ao Zeca na Aula Magna. Isto talvez em 80 e... Então, 80 então esta foi outra. Okay. 86, 87... Houve uma primeira homenagem ao Zeca na Aula Magna. E aí nós tocámos A Morte Saiu à Rua. Daí que no álbum de 90 gravámos A Morte Saiu à Rua. Uhum. Mais tarde, em 94, quando é feito Levam outra versão, Os Filhos, é? Da Madrugada, Leva nós fazemos O Homem da Gaita. Exatamente. Mais tarde, quando reativamos Os Peste em 2003, fazemos outra versão da Década de Salomé. Ou seja, tem havido um cuidado, sobretudo da minha parte, de tentar manter Pesticida, de tentar manter o património musical do Zeca sempre em alta, tentar dar-lhe uma roupagem sem de certa maneira para transformar o Zeca em algo. Não desrespeitando, digamos assim, não é? Não desrespeitando, uh-huh. Sim, mantendo, mantendo as mesmas características que a música do Zeca tinha, sobretudo interventivas, para as novas gerações. Olha, isto leva-me a perguntar-te, este respeito e admiração por Zeca Afonso, pode-se dizer que está muito, que é uma admiração e um respeito muito conotados com uma linhagem política de esquerda? Sim, sem dúvida. E vocês, epá, a pergunta que eu te quero mesmo fazer é esta, os pesticidas são comunistas? Não, eu não sou comunista, nem todos os elementos são, eu sou. Agora, é todos... há outras ideias na banda, a nível político, mas estão lixados, porque eu costumo dizer que eu é que mando e eu não sou comunista, sou um stalinista mesmo. Pronto, quem não concorda comigo vai para o gulag. Não, eu estou a brincar, é evidente que mesmo em termos partidários eu não sou um militante de cartão, e em termos de discussão na banda sobre criação artística, pá, tem de haver uma abertura para outras ideias, para quem quiser propor de outra forma qualquer ideia criativa na banda. Mas a verdade é que vocês têm uma... Esta conotação de esquerda, de certa forma, faz reavivar em vocês. Claro, claro, sem dúvida. Sei lá, pode-se quase dizer uma música de intervenção, fugindo aos parâmetros que era a música de intervenção, não é? Por exemplo, Zeca Afonso, José Mário Branco, por aí sim, fora. Sim, isso tem a ver, o Zeca, o José Mário Branco, o Adriano Correia de Oliveira, o Sérgio Godinho, são músicos que fazem intervenção noutros moldes, porque estão também a fazê-lo noutra era, não é? Exato. Lembramos que essa malta toda teve de lutar antes de 74, portanto com um regime fascista, um regime totalitário, com a censura, e era terrível, é completamente diferente. Pá, nós, de certa maneira, temos pesticida, está a fazer intervenção, mas pá, temos muito mais facilidades, não é? Temos é de chegar, acima de tudo, temos é de chegar ao pessoal, porque, como eu te digo, hoje em dia, se bem que não há censura abertamente, difícil, o que se passa hoje em dia é que quem tem os meios de divulgação na mão são os grandes grupos económicos, que fazem a sua escolha. O que é que promovem ou o que é que não promovem, a quem é que dão tempo de antena, a quem é que não dão tempo de antena, não é? E isso tem tudo a ver com aquilo que eu tinha falado sobre manipulação dos hábitos de consumo. Não só na música. Quem quiser e quem gostar de saber um bocadinho mais sobre este tema, pode sempre ler um bocadinho de nome, Chomsky, acho que é uma boa referência também. Ok, fica mais uma vez a mensagem. No entanto, queria-te perguntar, e pá, isto era logo uma pergunta que tinha de ter entrado logo na altura, mas faço agora. Portanto, acreditas que o Avante é o melhor palco de sempre? Não, é um dos bons palcos. Hoje em dia há montes de festivais de verão. O que eu posso dizer é que o primeiro festival de verão que houve em Portugal foi realmente a Festa do Avante. Uhum. Hoje em dia há muitos deles. E na verdade, hoje em dia o ecletismo na Festa do Avante é muito maior em termos de propostas musicais que podes ouvir, claro. Porque há vários palcos, há propostas musicais muito variadas. O que se nota nos festivais de verão que vão decorrendo aí pelo país é que acabam por estar sempre em sintonia com aquilo que está a bater nos tops, e acaba por condicionar um pouco a música mais dita mais alternativa, não é? Não, sim, já não, vai... Não tem visibilidade, não aparece muito nesses palcos, não é? E felizmente já vamos tendo uma outra exceção. Eu estou-me agora a lembrar, o Rock in Rio acho que vai pela milésima vez apresentar as mesmas 4 ou 5 bandas, sim, que têm, sim, vindo sempre os mesmos anos, não é? Então, quando estavas a falar se Pesticida merecia ter mais mediatismo ou não, o que eu te posso dizer é que Pesticida tem 25 anos, tem 7 álbuns de originais, tem o património todo que tem, e realmente não encontras Pesticida nos festivais de verão, não é? Por alguma razão há de ser. Agora, alguma razão que eu desconheço, porque tu vais ver um espetáculo de Pesticida e Pesticida parte a louça quando vai para um palco, é uma banda que roca mesmo a sério. Eu acho que tu já viste espetáculos de Pesticida e sabes isso, não é? Sim, não há razão nenhuma para Pesticida não estar em festivais de verão. Mas quem os faz, até o momento, não pensou assim. Eu fiz esta pergunta assim, porque, por acaso, vi no Avante, daí que queria saber o outro lado da história, que era o lado do palco. Mas pronto. Guardas alguma história engraçada de algum concerto que tenha acontecido? Há várias histórias engraçadas. No fim destes 25 anos, há várias histórias engraçadas, não é? Pá, posso contar algumas de quando começámos, em 86, 87, em 89, por exemplo. Força. Estávamos a tocar, ou tocámos um espetáculo em algures no Douro. Portanto, não me lembro onde é que seria, Sabugal, talvez. Uhum. Fizemos um espetáculo todo com emissores na altura, em 89. No fim do espetáculo, descemos aos camarins e, quando nos preparávamos para vir embora, o manager que estava connosco disse-nos que tínhamos de voltar ao palco, já estavam a guardar o material todo, mas as pessoas que tinham pago o espetáculo não queriam deixar vir embora e não queriam pagar à banda porque não tinham comprado um playback. Ora, o que se passava era, como estávamos a tocar na altura com emissores nas guitarras, pá, os gajos não acreditavam que estávamos a dar um gig em direto. Tivemos de voltar a ligar as guitarras e os emissores para provar que não estávamos a fazer playback. Muito bem. Até era uma tecnologia muito avançada para a altura. Mas isto deu um grande sururu, não é? Isto foi uma cena complicada. Mas resolveu-se na altura, logo tudo? Sim, resolveu-se, mas teve de se voltar a ligar as coisas e estava lá a gente com pedras na mão. Exato. Não, o próprio agente tinha comprado o espetáculo, deu uns toques na guitarra e ficou muito admirado daquilo de estar a tocar sem fio. Correto. Olha, e falando em concerto, epá, isto é fenomenal. Os Pesticida partilharam mesmo o palco com Johnny Rotten, o vocalista do Sex Pistols. Sim, no isso em 89, exato. Em 89, no, lá em cima, no Infante Sagres. Deveria... Mas não era, ele não estava nessa altura a tocar pelos Sex Pistols, certo? Não, estava, ele na altura estava a tocar com Peel. E foi complicado, olha, foi quando falas em... Outra história gira. Em histórias engraçadas, epá, isso na altura as bandas nacionais queixavam-se, realmente acontecia muito que não nos davam tempo para fazer soundcheck. Ou seja, mandavam-nos aos bichos, as bandas nacionais não faziam som, entravam em palco e começavam a tocar. Nós recusámos a tocar aqui em Cascais, pá, não fizemos som, não tocámos, por isso simplesmente. No dia a seguir fomos todos para o Porto e estávamos no Infante Sagres à espera de fazer som, pá, e a banda do Johnny Rotten, do Rotten, estava a fazer som e estavam a demorar, mas a demorar uma eternidade. E foi engraçado que o técnico de som dos gajos deu-lhes um grande raspaneta, abriu o microfone em direto para a sala e disse que os gajos não estavam a ser profissionais, que estavam a fazer som há mais de 30 minutos e que ele não trabalhava assim e que estava outra banda à espera. Ou seja, posso dizer que fizemos som porque O técnico de som dos gajos era um gajo muito aporreiro e teve uma grande onda. Muito bem. Não era português, suponho. Não. Vinha com eles lá de fora, mas teve uma grande onda e puxou-lhes as orelhas ali com o som aberto. Mas foram convidados pelo Spiel? Ou... Não. Na altura fomos convidados pelo promotor que estava a fazer cá o espetáculo do Spiel. Ok. Portanto, aproveitamos aqui uma pequena pausa na conversa para então lançarmos aqui uma surpresa para o colo do João, que ele ainda não sabe. Mas vou-te pedir que participes aqui numa das nossas rubricas do The Freaky Alternative, que se chama o The Freaky Moment. Acontece então que nesta rubrica passa-se uma pequena piada, uma pequena anedota, na qual tu vais encarar uma personagem, mas vocês já vão ouvir o brilhante resultado disto. Portanto, até daqui uns segundos, por agora, The Freaky Moment. Até já. The Freaky Moment. Um bêbado entra num bar e pede ao balcão 3 cafés. Homens, desculpe lá, mas eram 3 cafés. 3 cafés? Não estou a perceber. Então você entra aqui sozinho e pede 3 cafés. Então, olha, um era para mim, outro era para ti, está a ser um gajo porreiro, e outro era para a porca da tua mulher, pá. No dia seguinte, cheio de lata, o mesmo bêbado repete o mesmo pedido, no mesmo café e ao mesmo empregado. Portanto, isto são 3 cafés, meu amigo. 3 cafés, lavas tu com a mesma história, já estou a perder paciência contigo, pá. Então, olha, é um para mim, pá, era outro para ti e mais uma vez era para a porca da tua mulher, pá. Já percebi tudo. Se calhar vou ter de tomar medidas. O empregado começa a suar e a ficar maluco com a conversa, mas resolve ignorar o bêbado e esperar que este saia do estabelecimento. Mas logo no dia a seguir, o desgraçado volta a tentar. Vamos lá ver se é desta, que eu também já me deixei chatear com isto, que são 3 cafés, rápido. Olha, eu acho que me vou passar contigo e vou-te dar um talhão, pá. Pá, mas porquê, pá? Ainda não te expliquei, pá. Então é para mim, pá, o outro é para ti, pá. E o que sobrar é para a porca da tua mulher, pá. Oh, meu sacana, pá. Vais já ver o que é porca da minha mulher. Desta vez, o empregado passa-se, perde o controle e salta por cima do balcão. Agarra então no bêbado, vira-lo do avesso e dá-lhe uma sova digna do combate de boxe. No dia seguinte, todo entrevado, o bêbado vai na mesma ao café. Dirige-se ao balcão e o empregado, com um sorrisinho cínico, pergunta-lhe. Então, pá, hoje ainda queres os 3 cafés? Já aprendeste a lição ou não? Pá, hoje não quero 3 cafés, pá. Hoje só vou querer 2. Então, olha, um é para mim, o outro é para a porca da tua mulher e para ti não vai nenhum, não sei o que é, nem que o café altera o sistema nervoso todo, pá. Portanto, um momento de humor brilhante, digamos assim, não é? Uma excelente prestação aqui por parte do João. Minha também, obviamente, mas pronto, isso é sempre. O brilhantismo acompanha-me na minha vida, no meu dia a dia. Estou a brincar. O que eu costumo dizer. Eu também sou uma pessoa brilhante, muito inteligente, muito bonita, muito inteligente. Exatamente. Muito brilhante e, acima de tudo, muito humilde e muito honesto. Então, pronto, são várias características que partilhamos. E também aqui com a ajuda da Sara, que foi a nossa narradora. Um obrigado à Sara. E, portanto, passando do humor, passamos agora para outra característica, que é a sátira. Portanto, que é a coisa que nunca vos faltou. Hoje em dia, perguntei-o, e agora voltamos novamente ao humor, qual é que é o melhor alvo do gozo? O Presidente da República, Cavaco Silva, ou o Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho? Epá, eu digo-te sinceramente que é difícil gozar com qualquer um dos dois. Pá, o Cavaco Silva, agora anda tudo a cair em cima dele por causa das declarações dele. Eu ia-te perguntar isso. É? Achas que vai sobrar algum dinheiro da pensão ao Cavaco para comprar o vosso álbum? Pá, o Cavaco a mim nunca me surpreendeu. O que me surpreende, realmente, são os portugueses que deram 2 maiorias absolutas a um burro desses, a um gajo desses. Como é que uma pessoa com o nível do Cavaco consegue por 2 vezes ser presidente e pelas 2 vezes com maioria absoluta? É isto que me faz confusão neste país, faz-me confusão isto. Surpreende-me mais isto do que agora andarem todos indignados com aquilo que ele diz. Pá, o Cavaco Silva, se fores ver os pares deles, dele, quem é que são? São os Duarte Limas, os casos BPNs, o gajo do Oeiras. Epá, é tudo aquela malta porreiríssima, não é? O Isaltino. E a verdade, os Isaltinos, o Loureiro, é toda essa malta. E a verdade é que o Cavaco Silva chega a presidente desta República com duas maiorias absolutas. Isso faz-me mais confusão do que as declarações infelizes dele. Para comprar o vosso álbum, uma chatice. Portanto, digo-te, são duas pessoas que... Tanto o Cavaco Silva como este primeiro-ministro que temos, que é um pau-mandado, que é um testa de ferro, na verdade, não é? São duas pessoas que eu tenho dificuldade em satirizar e em fazer qualquer piada, só me dá a vontade de chorar. Deixa-me bastante, então, bastante depressivo. Então pronto, vamos sair deste tom antes que isto corra mal. Vocês não brincam só com a política, por exemplo, no álbum de 92, vocês têm uma música que se chama RFM Rock Faz Mal. Pronto, é uma... utilizando as siglas da RFM, isto que era uma clara crítica à estação de rádio. Era... Na altura que se recusava a passar as vossas músicas, não é? Não sei se tu te lembras do departamento que o Vaticano tinha com um padre muito conhecido que estudava as mensagens subliminares, não é? Uhum. Pá, isso é um pouco... Vem um pouco dentro dessa temática, ou seja, a Rádio Renascença, na altura, com o provedor que tinha lá, por exemplo, não passava José Afonso, entre outras coisas. Mas porquê vocês escolheram a RFM, então? Porque Pesticida também não passava, a certo momento não passava lá, e então decidimos fazer essa mensagem subliminar também. Ou faz mal. Se bem que acabamos por ter lá bons amigos a trabalhar e que gostariam de passar Pesticida. Pronto, o mais giro é que a minha pergunta não era essa, a minha pergunta era mesmo, como é que a RFM conseguiu ficar ainda pior depois de tantos anos? Epá, não sei. Eu acho que hoje em dia tem tudo a ver mesmo com aquilo que eu te falei, com o comercialismo que há à volta do mercado discográfico, com a manipulação dos hábitos de consumo. Mais uma vez vou batalhar e bater na mesma tecla. Uhum. Tem tudo a ver com isso, não é? Epá, a indústria do ruído, a indústria da música é um negócio como outro qualquer. Portanto, hoje em dia. Os anos passaram, mas acreditas que hoje eles continuariam a não ter a mesma coragem para passar os vossos temas? E pergunto isto porque, pronto, está aqui... Hoje em dia ainda é mais complicado com... Não só na RFM, mas em muitos outros sítios, com as playlists, hoje em dia ainda é mais complicado, não é? Os programas de autor já são uma miragem e as playlists hoje em dia... Infelizmente há rádios que apostam, não é? Claro, claro. Radar, Antena 3 e na Radar foi realmente um dos pontos de promoção deste nosso último álbum. Uhum. E ainda bem que falas nisso, porque tanto se tirar o chapéu, foi a antena que pôs o nosso último álbum, uhum. O Não Há Crise, no ar, sem dúvida. Muito bem. E, portanto, falando em boas rádios, falamos então também em boas músicas. Tentemos então acabar esta, vamos chamar, playlist que tu nos trouxeste, apesar de não ser. E vamos passar às duas últimas músicas. Sendo a primeira delas, States of Mind, dos Censor. Os Censor, com States of Mind, foram uma das bandas que também nos anos 90 revolucionaram. Uma das bandas que faz fusão de hip-hop com rock. Eu posso dizer que escolhi Censor, podia ter escolhido Rage Against the Machine, só que Rage Against the Machine foi uma banda mais mediática e que toda a malta conhece. Os Censor apareceram alguns anos antes dos Rage Against the Machine, originários de Inglaterra também, e não tiveram o mesmo mediatismo, mas talvez tenham sido precursores, e a malta que mais tarde houve Rage Against the Machine e que não teve oportunidade de conhecer Censor tem agora oportunidade de os ouvir aqui, okay, porque foram uma das boas bandas que passou despercebida e que foi precursora de todo esse movimento que dizia que mais tarde passou para a América. Exatamente. Sim. Está bem. Portanto, depois, no fim, escolho para fechar mais uma vez Joe Strummer. Escolho mais uma vez Joe Strummer para fechar, porque realmente Com os Mescaleros, porque realmente é o grande guru. Esse álbum do Joe Strummer é um álbum póstumo, ele gravou e fez o álbum e acabou por falecer antes do álbum estar nos escaparates. Mas é realmente um grande álbum do Joe Strummer e eu fecho aqui porque é realmente a referência número um que eu tenho dentro do pop rock. Ok, portanto, primeiro States of Mind com Censor e logo a seguir Joe Strummer and the Mescaleros com Get Down Moses. Change me. Alternative. Chuffin. Acabámos, portanto, de ouvir Joe Strummer and the Mescaleros com Get Down Moses. E agora passamos, e falámos nós há bocadinho do vosso último álbum, Não Há Crise, lançado em maio de 2011, desculpa, do passado ano. Isto sim, portanto, falando neste menino, neste novo bichinho, o que é que ele vos traz de novo à musicalidade dos Pesticida? É um álbum, de certa maneira, de continuidade, ou seja, mantemos a mesma maneira de fazer as coisas, rock, rock pesado, ecletismo, portanto, abrimos aí para ritmos de ska, tem uma faixa, mais uma vez, que fala sobre aquilo que eu estava a dizer, fala sobre Estrela da TV. A Estrela da TV é sobre os... Todos estes, como é que eu te vou explicar, estas falsas vedetas que nos vendem e que nos fabricam diariamente nos mídias. Nós estamos, não é? Acompanhando, não é? Exato. Muito bem. Pá, e pronto, acaba por ser mais um álbum de Pesticida que apresenta as temáticas atuais, mas com a maneira como os Pesticida sempre as abordaram. Sentes que está a ser bem recebido pela crítica? Eu acho que sim. O álbum, mais uma vez, os álbuns que nós conseguimos meter nas lojas já foram vendidos. Pá, pode-se dizer que... Mas a crítica interessa-vos para alguma coisa, sinceramente. É como tudo, não é? Não, é como tudo. Ou seja, é evidente que... aparecem sempre críticas boas e críticas más. Para nós o importante é que se fale, é que se divulgue, é que se diga qualquer coisa, seja bem, seja mal, não é? É mais importante isso do que passar despercebido e não ser falado. E, portanto, olhando para o nome, Não Há Crise, a sério que não há crise, pá. Para Pesticida acaba por não haver crise, não é? Pior do que está, não pode ficar. Pois, seguimos por aí. É por aí. Pode-se fazer as duas leituras. E quantos, consegues-me dizer quantos mais álbuns é que ainda podemos esperar para o futuro? Não sei, não sei. Enquanto houver vontade de ir fazendo música e de seguir com os Pesticida para a frente, vamos fazer. Se por qualquer razão... a malta decidiu fazer outra coisa, também podemos parar de um momento para o outro. Isso agora tudo depende da receptividade que vamos tendo, de quem nos quer ouvir e quem quer que continuemos a fazer músicas. Portanto, como isso diz... é o mais importante, isso é o que faz os Pesticida existirem. O grande motor dos Pesticida é a malta que quer que os Pesticida façam álbuns e que apareçam em palco. Enquanto houver malta a solicitar os Pesticida nos palcos, vai haver Peste também a fazer álbuns. Portanto, como diz a vossa outra música, vamos ao trabalho, não é? Exato, a partir do momento em que acabamos por ver que não há muita vontade de ouvir Pesticida, também vamos fazer outras coisas. Isto porque todos nós nos Pesticida acabamos por ter outros projetos por fazer outras coisas. É mesmo isso que faz com que consigamos ter Pesticida durante tanto tempo, ou seja, dentro da música portuguesa. A vida de músico não se pode resumir a um projeto só, não é? Isto para o fazer com paixão. Ou consegues estar no mainstream e viver com um projeto só, ou então, vivendo de músico, vais-te repartir em vários projetos, vais fazer vários projetos, vais dar aulas, vais viver de músico. Amando a música e fazendo várias coisas com a música, não é? Muito bem. E, portanto, fica-nos agora esta, que tu tanto estimas, os Pesticida. Chama-se A História é Velha e vamos então, portanto, ouvir este último álbum, Não Há Crise, com esta que é a primeira faixa dos nossos Peste, hoje aqui em estúdio no TFA. Vamos seguir então para A História é Velha. A gente já se ouve na eterna despedida, não é? Como diz o outro. Até já. A história é velha e repete outra vez. Eu venho a nós e que se lixe vocês. Direitos sim, pobre de mim. Deveres não, que o patrão é ladrão. Eu não sou bom, mas é que seja pior. É aquela frase que já sabes de cor. Tu nem sequer sabes de onde vi. Se tu soubesses, roubavas para mim. O que me importa é que leves a mal. Em fevereiro volta a vir carnaval. A história é velha e repete outra vez. Eu venho a nós e que se lixem vocês. Durante o dia o meu grande prazer é usar em ti o meu pequeno poder. Tens de aguentar-se de mim depender. Que eu também esperei para nascer. Não fui eu não vi. Eu não tive nada a ver. Não fui eu não vi. Eu nem sequer sou daqui. Não fui eu não vi. Eu não tive nada a ver. Não fui eu não vi. Não meto as mãos no fogo. Não me queimo por ninguém nem por ti. Quero, não sou para ninguém. Com mal dos outros posso não muito bem. Tu falas muito, mas não fazes melhor. Tiraste o curso de fala de cor. E aqui vamos nós outra vez. Como isto está, é como tu és. É mesmo assim, só tu é que não vês. A história é velha. E repete outra vez. Eu fecho os olhos e conto até 10. Hoje não quero, não sou para ninguém. Com mal dos outros posso não muito bem. Só quero e faço o que mais me convém. Fechamos então a falar de futuro, falávamos há bocadinho de álbuns, mas passamos para concertos. O que é que ainda aí vem? Bom, nós vamos ter um concerto bastante importante em abril. Ou seja, está praticamente a sair uma biografia de Pesticida, uhum, em livro, que vai ser editada pelo Olmeiro. É uma biografia muito engraçada, feita pelo... Não é feita por vós, não é? Não, foram os mesmos autores que em tempos fizeram a biografia dos Censurados. Uhum. Portanto, o Augusto Figueira e o Renato decidiram fazer uma biografia de Peste. Fizeram um trabalho de pesquisa muito engraçado, eles contactaram com os músicos da banda, os ex-músicos, portanto, os técnicos de estrada, os técnicos de estúdio, malta ligada aos mídia, rádio, televisão, jornais, malta que de uma forma ou de outra esteve ligada durante estes 25 anos. E tem uma história para contar sobre vocês. Exato, fizeram apanhados de toda esta malta e conseguiram fazer um livro muito engraçado, uma biografia muito engraçada. Para além disso, esta biografia é acompanhada com um CD onde várias bandas fazem versões de Pesticida. Isto porque nós lançámos o repto às bandas nacionais para fazerem versões de Pesticida. E realmente, desde os Chutes e Pontapés ao Estar a Perdida, passando por uma das minhas bandas de referência da altura, uma banda de música tradicional portuguesa, que são os Galandunga Lundaina, uma banda de Miranda, sim, do Douro, que salvou o Mirandês, que também está neste álbum de tributo aos Pesticida, com uma versão de Pesticida. Todas estas bandas decidiram gravar versões e vai sair este CD de tributo em abril, dizeste, conjuntamente com o livro biográfico. Este livro vai ser lançado em abril e vai haver um espetáculo, um concerto para de lançamento desta biografia e deste álbum tributo. Para além disso, eu queria te perguntar também, um certo passarinho disse-me que andava a pensar em reunir todos os ex-membros e os atuais membros também dos Pesticida. É verdade? Era engraçado fazer isso. A ideia seria, até quando houvesse possibilidade de gravar imagem para um possível futuro DVD que se queira fazer, fazer um espetáculo especial. Mais uma vez, tínhamos pensado que agora este espetáculo, com o lançamento desta biografia, sim, sim, seria o ideal para isso, mas vai ser complicado pôr as coisas em pé. Ainda, a ideia ainda não caiu, mas vai ser complicado, porque tanto haverá esta ideia como haverá a ideia de certa maneira para retribuir às bandas que entraram no CD de tributo, também fazer um espetáculo especial com elas. Todas estas hipóteses estão ainda a ser estudadas para este espetáculo em abril. Não sei se vão ser concretizadas ou não. Pá, se não forem agora, ficam em pé para uma possível hipótese mais tarde. Ok, eu pergunto, para acabarmos, é verdade, vamos nos despedir aqui do João Sampaio e consequentemente dos Pesticida, mas ainda antes disso, 25 anos depois, com o que é que achas que os Pesticida ainda podem sonhar? Pá, nós não temos grandes pretensões, o que nós queremos mesmo é rockar. E pronto. De maneira simples nos despedimos então. João, mais uma vez, um grande obrigado. Obrigado a eu. Estás hoje. Um abração para ti, um abração para toda a malta que segue aqui o Frignal. Grandes malucos, grandes malucos. É um abração para esse pessoal e que apareçam nos espetáculos de Peste. Como eu te digo, muito brevemente aqui em Lisboa, em abril, vai haver um espetáculo de Peste. Vai ser lançada essa biografia com um CD de tributo. O pessoal que esteja atento, porque vai ser engraçado, vai ser algo de diferente a acontecer. E, portanto, fica o repto, não se esqueçam, em abril, eles cá estarão mais uma vez estes malucos, estes Pesticida. Um abraço também da minha parte e da parte dos nossos ouvintes para os restantes dois elementos que não puderam cá estar hoje, mas que fazem sempre falta. E, portanto, nós despedimos-nos até para a semana, pessoal. Espero que tenham gostado de termos aqui o João Sampaio no nosso estúdio. E, portanto, já sabem, este programa acaba como acaba sempre, com um desejo enorme de vos voltar a ter desse lado para a semana e também com o vosso momento zen. Nós para a semana, cá nos ouvimos. O momento zen. Se a água não tem cheiro, então por que raio que os peixes cheiram tão mal? This town ain't big enough for the two of us. Freaking Alternative. A tua única alternativa.